Me deixa com a minha dor, eu sei como se faz. Eu já sofri de amor e hoje não choro mais. Pode demorar, mas logo eu dou um jeito. Pra que me procurar, quer me deixar assim? Eu demorei demais pra superar o nosso fim. Eu odeio te amar, não faz bem pra mim. Você só me usou. Então me deixa ir. Você já não faz mais parte de mim. Então me deixa ir. Eu sumo e não volto, eu já tô decidida. Mesmo que o desejo ainda pense em você, eu não vou voltar. Tenho que lembrar o que me magoou. Você só me usa. Então me deixa ir. Você já não faz mais parte de mim. Então me deixa ir. Eu sumo e não volto, eu já tô decidida. Hoje eu digo não.